Olá pessoal, hoje estamos trazendo a arte de tocar violão. Na verdade, é a arte da paciência, né? A arte da paciência, ela não está ligada só ao aprendizado do violão, mas também em outros instrumentos musicais. O que mais importa é o que acontece, é a pessoa praticar todos os dias, né? Praticar os exercícios todos os dias, e isso ajuda bastante, porque não adianta estudar um dia da semana várias horas e depois não pegar no violão para praticar os estudos. Então, se não tem muito tempo, mas a pessoa consegue alguns minutos para praticar o exercício diariamente, num curto espaço de tempo já vai aparecer os ótimos resultados. Ok, pessoal? Então tem que ter aquela paciência, né? Aquela perseverança que a gente consegue dominar a técnica do violão. Muitas pessoas falam que o violão é um instrumento difícil de tocar, mas qualquer instrumento se torna difícil quando a gente não insiste, né? Nos exercícios. Mas também não é um instrumento assim que, é o instrumento mais difícil do mundo. Não existe instrumento difícil ou fácil. Existe assim aquela vontade de aprender e de fazer os exercícios. Ok, pessoal? Então, vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.